Olha Alessandro na meia direita para Reinaldo. Uma figura apagada no jogo. Ainda Reinaldo virou no comando para Rocha. Recolhe pelo Flamengo. Abre na ponta canhota. É para Cássio. Devolveu para Pete. Pete na meia esquerda. Tenta entrar na grande área. Deu o primeiro drible. Entrou na área. Pete cruzou em centro. Edilson de cabeça entrou. Flamengo! Ele driblou primeiro, era o jogador Paulo Miranda, de caneta direita, conscientemente, ele centrou para Edilson cabecear no cantinho direito. Edilson de cabeça aos 8 do segundo tempo, desempata o jogo, agora artilheiro isolado do campeonato, Mengão 2, Vascão 1, valeu!